sabe qual a intenção. O convite é pro momento a dois, sem caô e sem bromação. Interessado já propus, tu sabe qual a intenção. O convite é pro momento a dois, sem caô e sem bromação. Interessado já propus. Qual vai ser então? Já é ou já era? Vai ficar na brinca ou partir pra Vera? O que eu desejo tá bem claro pra você, né? Muito além do que a amizade entre um homem e uma mulher. Cobiço, você filé pra mim. Essa noite tu enlouqueceu o mouse. Eu tô afim, tu tá demais, tá toda boa. Quem na Zara não zoa? Vim tentar antes de outra pessoa. Eu mostro na prática, bandido em atitudes. Mas tem mina que ainda pensa que me ilude. Não quero mais saber de embromação pro meu lado. Historinha, papo furado, eu vou direto até demais. Muito fala, nada faz. Demora, eu quero é mais. Vai dar pra frente ou dá pra trás? Sabe qual a intenção? O convite é pro momento a dois, sem caô e sem bromação. Interessado já propus. Tu sabe qual a intenção? O convite é pro momento a dois, sem caô e sem bromação. Interessado já propus. O olhar nunca mente, dela confirmou. Sem dizer qualquer palavra me chamou. Se ligou quando eu joguei a maldade e atropelei todas as formalidades pra vir aqui desenrolar com você e te mostrar o que eu tenho pra oferecer. Beijar na boca é muito bom, mas não satisfaz. Você sabe que eu quero muito mais. Esquece a matinê, quero sessão privê. Soltar a imaginação com você do jeito que ninguém jamais propôs. Prazer em conhecer, se descobre a dois. Sabe qual a intenção? O convite é pro momento a dois, sem caô e sem bromação. Interessado já propus. Tu sabe qual a intenção? O convite é pro momento a dois, sem caô e sem bromação. Interessado já propus. Tomando um uísque, conversando com os irmãos. O papo tá aqui, mas os olhos no salão, observando tudo que está rolando. Claro que eu vi quando você veio passando com sua amiga, ela olhou, você não. Saiu dançando no meio da multidão. Fez que não me viu, disfarçou princesa negra. Pra quem sabe ler, um pingo é letra. Ficou dançando do outro lado do salão. Quando o imã do desejo começou uma reação. E dei por mim, tu estava do meu lado. Só te admirei, sentado, calado. Me levantei, fui em sua direção. Um sorriso, um beijo, desejo e reação. Uma proposta ao pé do ouvido e foi longa madrugada. Um olhar vale mais do que palavras. Sabe qual a intenção? O convite é pro momento a dois, sem caô e sem bromação. Interessado já propus. Tu sabe qual a intenção? O convite é pro momento a dois, sem caô e sem bromação. Interessado já propus. Tu sabe qual a intenção? O convite é pro momento a dois, sem caô e sem bromação. Interessado já propus. Tu sabe qual a intenção? O convite é pro momento a dois, sem caô e sem bromação. Interessado já propus.